Eu saúdo a igreja com a graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto que eu separei para que nós pudéssemos meditar hoje é 1 Coríntios 6, do versículo 12 até o versículo 20. Mas eu gostaria que os irmãos curvassem a cabeça para que nós pudéssemos orar. Eis-me aqui, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade de ouvir louvores que enaltece e engrandece o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar entre irmãos. Irmãos que confiam no Senhor. Irmãos que esperam no Senhor. E eu sei, ó Deus, que eles não vieram aqui para ouvir o João falar. Eles querem ouvir do Senhor. Por isso, meu Deus, que a partir desse instante o João diminua e que o Senhor possa estar cada vez mais engrandecendo, Pai amado. Usa minha boca, Senhor, meu Deus, para que eu possa falar esses corações. Pai, eu lhe peço que se porventura há nesse ambiente alguém que esteja com uma dificuldade, ó Pai, no campo financeiro, no campo do relacionamento familiar, na saúde física, na saúde psicológica, na saúde espiritual, que o Senhor já vá, Pai, desde o início desse culto, curando, restabelecendo, restaurando, porque nós confiamos em Ti, ó Pai. A nossa fé está depositada no Senhor, que é um Deus vivo, um Deus de relacionamento. Fala conosco, Pai. Prepara os nossos corações. Fala conosco. É a oração que eu faço no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, a minha versão, ela fala em Coríntios 6, 12 a 20. Versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se eu pudesse contar a história bíblica, a história que está relatada na Bíblia, nos 66 livros, em poucos minutos, eu diria que de Gênesis, capítulo 1 e 2, Deus está nos falando de um paraíso que foi criado. Em Gênesis 1 e 2, a Bíblia fala de um paraíso que Deus criou. Deus criou um paraíso. Gênesis 1 e 2. Nós conhecemos a história que o casal, dando ouvidos ao inimigo das nossas almas, pecou. Aí então, nós entendemos que de Gênesis 3 até Apocalipse 20, a Bíblia fala desse paraíso perdido. E a Bíblia, nesse espaço, ela nos orienta, nos dá instrução, nos ensina, caminha conosco uma forma para que nós possamos, a partir de Apocalipse 21 e 22, usufruir do paraíso restaurado. Amado, houve um paraíso criado perfeito, perfeito, Gênesis 1 e 2, pecado entrou no mundo, paraíso perdido, de Gênesis 3 a Apocalipse 20, mas o nosso Deus, Ele nos garante que haverá um paraíso recuperado. Isso é motivo de alegria, Isso é motivo de confiança. Isso é motivo de esperança. Isso nos move. Isso deve nos mover. A cada dia, nós temos que acordar e relembrar. Deus prometeu um paraíso. O paraíso restaurado. Nós vamos viver no paraíso. Nós estaremos vivendo junto com Deus. Esta verdade tem que calar no seu coração. Essa verdade tem que calar fundo no seu coração. Você não pode duvidar disso. Mas, até lá, estamos entre Gênesis 3 e Apocalipse 3. E o texto que nós vamos meditar fala de uma das dificuldades dos cristãos. Esse texto não é para ímpio. Esse texto não é para aqueles que são fora da igreja. Esse texto não é para aqueles da promessa do paraíso recuperado. Não, não é. Esse texto é para nós, igreja. Esse texto é para nós, igreja. Aqui fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A pergunta mais importante nesse instante não é o que é proibido. Não. Não é esta pergunta importante. Hoje a pergunta importante não é o que me é proibido. Porque o texto bíblico fala que tudo me é lícito. Nós somos livres em Jesus Cristo. Nós somos livres em Jesus Cristo. Só que o texto enfatiza que nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Talvez a pergunta que nós devamos fazer é: isto que eu estou fazendo, que eu irei fazer, que eu estou projetando, é a vontade de Deus para a minha vida? É isto que Deus quer para a minha vida? Amado, Gênesis 3, o homem caiu, nós herdamos essa queda. Amado, Gênesis 3, nós somos dependentes de Deus. Nós vivemos na dependência de Deus, livres, mas dependentes. Éramos escravos do pecado, éramos escravos do eu. Hoje somos escravos de Cristo, hoje somos escravos de Deus. A pergunta hoje é: isso é a vontade de Deus para a minha vida? É isso que Deus deseja para a minha vida? Sempre devemos fazer essa reflexão em tudo, em tudo. O mundo aí fora, eles nos acusam de que nós somos limitados. Eles nos acusam de que nós não temos liberdade. Não é verdade. Nós somos um povo livre do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Embora saibamos que o pecado bate à nossa porta sempre, a cada instante. Mas hoje nós somos livres em Cristo. Hoje nós temos liberdade em Cristo. Então, o que o mundo prega aí fora é o inverso. Na verdade, o mundo hoje, sim, é escravo do vício. Sim, é escravo do pecado. Ao contrário, nós somos livres em Jesus Cristo. Prosseguindo o texto, aqui diz, versículo 13: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Paulo está questionando aqui o mau uso do corpo. Não que Paulo esteja adorando o corpo, não é isso. Mas Paulo está questionando o mau uso do nosso corpo. Nessa época, nesse período, essa igreja era uma igreja recém-convertida. Nessa localidade, Corinto, havia uma deusa chamada Afrodite. Havia um templo que era para que as pessoas adorassem a essa deusa chamada Afrodite. E os sacrifícios que eles praticavam eram sacrifícios de cunho sexual, era prostituição do corpo. Essa deusa Afrodite exigia como sacrifício o sacrifício sexual, o que nós entendemos hoje como prostituição do corpo. E alguns dos recém-convertidos não entendiam que eles tinham que se abster disso. Eles não entendiam por que que eles tinham que se afastar disso. Eles ainda não compreendiam por que que eles não deveriam continuar com essa prática. E Paulo, ele fala com esse pessoal de que essa prática é uma prática pecaminosa. Essa prática é uma prática que afronta a Deus. É preciso que nós lembremos que no Antigo Testamento, no início do relato bíblico, a Bíblia nos fala que Deus tinha um lugar onde as pessoas iam para cultuar, era o tabernáculo, e que Deus, ele pediu para que os sacerdotes, eles limpassem o tabernáculo de todo e qualquer tipo de ato pecaminoso. O tabernáculo, ele foi limpo de todo e qualquer tipo de ato pecaminoso. No prosseguimento da história, quando Deus estabeleceu o templo, aconteceu mesmo. O Espírito Santo do Senhor, conforme nos relata 1 Crônicas 5, ele desceu no templo, e aquele templo, ele foi santificado para Deus. Ele foi santificado para Deus. O que Paulo está dizendo aqui agora é que nós, hoje, somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. E, portanto, esse tabernáculo, esse templo que se chama nosso corpo, ele tem que estar limpo. Ele tem que estar santificado para o nosso Deus. Às vezes, como eu disse anteriormente, o pecado, ele está à porta. Hoje é muito fácil alguém se perder na internet. A internet é um meio muito fácil e cômodo para que as pessoas se percam e venha a praticar esses atos que não agradam o coração de Deus. A impressão que as pessoas têm é que elas estão não identificadas, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós cristãos sabemos, e eu faço questão de sempre enfatizar, agora nós estamos na presença de Deus. Mas o culto termina, nós não saímos da presença de Deus. Nós continuamos na presença de Deus. Então, no escondido do seu quarto, naquele local onde você imagina que você esteja longe do olhar humano, é possível. Mas do olhar de Deus, não. Do olhar de Deus, não. A Bíblia fala que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra, inclusive lá naquele local onde você está. Então é preciso, irmão, que nós saibamos como usufruir dessa liberdade. É preciso que nós saibamos que o Espírito Santo do Senhor hoje habita em nós. É preciso que nós saibamos que um ato que nós praticamos, nós podemos ofender o Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem personalidade, ele habita em nós. E aqui é importante esclarecer que no Antigo Testamento, antes da morte vicária de Cristo, o Espírito Santo não habitava nas pessoas. O Espírito Santo não habitava nas pessoas. O Espírito Santo via sobre um, fazia o trabalho ao qual Deus havia determinado. Após fazer o trabalho, o Espírito Santo recolhia. O Espírito Santo não habitava nas pessoas. Por isso que às vezes a gente vê Salomão, quantas mulheres, aquilo é pecado, não há dúvida que é pecado, mas passa pela Bíblia, passa pelo Antigo Testamento, e tantos outros pecados. O Novo Testamento diz que com o início da igreja, o Espírito Santo de Deus, ele veio habitar em cada coração do crente. Nós somos crentes, nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos, nós somos aquele que o povo no antigo chamava do caminho, nós somos aquele que o povo depois começou a chamar do livro. Nós somos crentes, nós acreditamos em Cristo, a nossa esperança está depositada em Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós não podemos ofender ao Santo Espírito, ele habita em cada um de nós. A teologia nos ensina que existe essa igreja ao qual nós estamos agora, que é a igreja local. Ela fala também da igreja universal, que reúne todos aqueles que se converteram a Cristo, mas ela enfatiza também que cada cristão é templo de Deus. Nós somos templo de Deus. É preciso que nós não esqueçamos disso. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas é possível, irmão João? É possível. É possível porque a Bíblia relata isso. E nós temos que acreditar nisso. Nós temos que crer nisso. A nossa confiança tem que estar alicerçada na palavra de Deus. Nós temos que confiar nisso. Mas, irmão João, quanta dificuldade. Não esqueça, nós estamos vivendo o período entre Gênesis 3 e Apocalipse 20. C.S. Lewis, ele tem uma fala que eu acho muito interessante. Ele fala que alguns estão nesse mundo imaginando que estão vivendo em um hotel 5 estrelas. Alguns estão nesse mundo imaginando que estão vivendo em hotel 5 estrelas. E a cada dificuldade reclama, porque é hotel 5 estrelas. Então este vai ter dificuldade sempre, vai reclamar sempre, porque a leitura de vida dele é que essa vida é um hotel 5 estrelas. Mas ele fala também que é um povo que tem consciência que, na verdade, este mundo é uma cadeia, este mundo é um presídio, este mundo é uma penitenciária, paraíso perdido. E aí, aquele que tem essa chave de leitura, aquele que tem esse entendimento desta vida, ele vai compreender que para a cadeia, tá bom. Ele vai entender que para presídio está ótimo, hotel 5 estrelas, paraíso recuperado, hotel 5 estrelas, paraíso recuperado, hotel 5 estrelas, paraíso criado. Amados, este é um período de dificuldades. Esse é um período de enfrentamentos, mas esse é um período onde haverá separação daqueles que vão passar a eternidade no céu, daqueles que irão passar a eternidade no inferno. Pois a Bíblia diz isso, a Bíblia relata isso, ela afirma isso. É um momento em que nós entendemos que é a hora da opção, é a hora da escolha. Quem já evangelizou, quem já fez missão, já deve ter um dia feito essa pergunta: aonde você vai passar eternidade? E é uma pergunta que nós devemos fazer sempre: aonde eu vou passar eternidade? Onde eu irei passar a minha eternidade? Aonde eu vou passar a minha eternidade? A Bíblia nos garante que aqueles que se manterem fiéis herdarão a coroa da vida. Aqueles que se manterem fiéis herdarão a coroa da vida. Amados, pecamos. O Senhor, nosso Deus, providenciou o meio para que pudéssemos voltar a relacionar com Ele. E qual foi esse meio? A morte vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo veio como homem, Jesus Cristo veio e morreu por nós pecadores. Uma promessa feita lá ainda em Gênesis, em Gênesis 15, Deus já dizia: olha, virá um filho da mulher, ele vai vencer o inimigo, ele vai vencer Satanás. E logo em seguida, Deus já mostra como faria isso. Gênesis 3:21, haverá um sacrifício de alguém que é inocente, que irá cobrir os teus pecados. Você não merece, mas esse vai cobrir os teus pecados. Jesus Cristo era Deus, Jesus Cristo era homem, Jesus Cristo era perfeito. Ele morreu por nós. Nós somos pecadores arrependidos. Nós somos pecadores arrependidos. Cristo, com a morte vicária, e nós, ao entendermos e aceitar essa morte, fomos regenerados. Amados, estamos em santificação. Holiness, estamos em santificação. Não somos perfeitos, mas haverá um dia em que alcançaremos essa estatura do varão perfeito na glorificação, lá no hotel 5 estrelas, ao lado de Deus, ao lado de Cristo. Haverá um dia. Mas e até lá, irmão? Santificação, afastando-nos do pecado, resistindo ao diabo, ouvindo a palavra do nosso Senhor que está relatado na Bíblia. A nossa esperança chama-se Jesus Cristo. O sacrifício foi feito, nós aceitamos, estamos em processo de santificação. E um dos pecados que mais nos separa de Deus é o pecado contra o nosso próprio corpo, é o pecado da impureza sexual, é o pecado da prostituição. É onde esse povo praticava, é onde esse povo praticava. E infelizmente nós sabemos que isso graça, e infelizmente inclusive no meio evangélico, inclusive no meio evangélico, Satanás é astuto, Satanás está próximo, Satanás não está distante. Talvez o lugar onde Satanás mais esteja é na porta da igreja, não é no prostíbulo, não é no prostíbulo. No prostíbulo já são deles, a porta da igreja são daqueles que ainda não é dele, e que em nome de Jesus não será dele, mas ele fica na porta da igreja aguardando. Amados, o culto termina, o nosso vínculo com Deus não pode parar aqui, nós temos que prosseguir, nós temos que continuar, nós não saímos da presença de Deus. Versículo 15: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Ele está, nesse texto, trazendo a memória, trazendo a lembrança daquele povo, de algo que o povo sabia. Isso aqui é crente, crente recém-convertido. Ele sabia o que era erro. Ele sabia. Paulo, por três vezes, ele enfatiza: vocês já não sabem disso? Vocês já não têm esse conhecimento? E por que vocês fazem isso? E por que vocês insistem no erro? E por que vocês prosseguem em praticar pecados? É para crente, não é para ímpio, é para crente. Esse texto é para crente. Devemos orar e vigiar. Oração e ação. Devemos cuidar. O inimigo, ele está próximo, não está distante. O inimigo não está distante. Prosseguindo. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Todo pecado é para fora. Ele está dizendo aqui que este pecado é para dentro. Ele está dizendo que esse pecado é contra o nosso próprio corpo. Nós cristãos, templo de Deus, templo do Espírito, como queremos praticar um pecado contra o templo do Espírito? Como queremos afrontar o nosso Deus praticando um pecado contra a sua casa? Como? Falta de atenção, falta de estar orando e vigiando, falta de cuidado. Insisto, o pecado está próximo, o pecado, ele não está distante. Deus está nos dizendo: eu quero um relacionamento contigo, eu quero abençoá-lo, eu quero viver contigo, mas é preciso que haja essa abstinência ao pecado, é preciso que haja esse resistir ao pecado, é preciso que haja esse distanciamento do pecado. E Gênesis 3, Apocalipse 20, é o período onde Deus está separando aqueles que irão morar com Ele. É o período onde Deus está separando aqueles que irá morar com eles. Mas na plenitude dos tempos, veio Cristo. Cristo morreu. Cristo ressuscitou. E Ele disse que mandaria outro Consolador, Ajudador. Amados, diferentemente do povo do Antigo Concerto, do Antigo Testamento, hoje nós temos Deus que habita dentro de nós. Hoje nós temos esse privilégio. O Espírito Santo de Deus habita dentro de cada um de nós. Hoje nós não estamos sozinhos para enfrentar um erro. Hoje nós não estamos sozinhos para enfrentar um pecado. É preciso que nós demos mais ouvido ao Espírito Santo. É preciso que a gente tenha um relacionamento mais próximo com o Espírito Santo. É preciso que nós nos santifiquemos. A grande pergunta é: como fazer isso? Como fazer isso? Como que você incrementa a amizade com uma pessoa? Como que você conhece a sua esposa? Como que você interage com uma pessoa de quem você gosta? Conversando. Com o Espírito Santo a mesma coisa. Não há modelo, não há regra, não precisa arrepiar, Não precisa arrepiar para saber que você está falando com o Espírito. Não precisa ter visão. Não precisa ver fumaça. Não precisa ver nada disso. É conversar com o Espírito. É conversar. É conversar. É abrir o seu coração. É falar com o Espírito. Creia. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma personalidade. Converse com o Espírito. Leve a Ele as suas dificuldades. Peça ajuda ao Espírito. Se relacione com o Espírito. Busque saber mais quem é a pessoa do Espírito. Se capacite no Espírito. Dê espaço para que o Espírito Santo manifeste em sua vida. Não há mágica, irmão. Não há mágica. O Evangelho é simples. A Bíblia é simples demais. Ela fala que não veio para sábios. Ela fala que não veio para entendidos. Havia um paraíso. Perdemos o paraíso. Mas Deus promete que vai recuperar. De que forma? Esforço humano? Não. Não. Não. Gênesis 3:15 já fala como é. Vai vir alguém que vai fazer por nós. É nós aceitarmos. Mas para por aí? Não. Não para por aí. Porque depois que você aceita de fato, de verdade, você vai começar a praticar. Você vai começar a praticar as obras. Não é difícil, irmão. Não precisa complicar. Não precisa muita teologia. É simples demais. É simples demais. Deus está prometendo que vocês, nós iremos morar junto com Ele. De que forma? Aceitando. Por isso que o inimigo, desde todo o tempo, tenta nos tirar isso, trazendo dificuldades, dificuldades teológicas, dificuldades de relacionamento, tentativa de esforço humano. Não é preciso, amados. O sacrifício foi feito. Basta aceitarmos em espírito e em verdade. Após isso, as coisas vão acontecer. Não é mágica, não. Não é mágica. Não é mágica, é natural. É simples. É natural. É simples demais. Queda, um período na queda e restauração. E restauração. Acreditar em Cristo. Conviver com o Espírito. Praticar na igreja aquilo que aprendemos. Praticar no mundo aquilo que aprendemos. Fazer a diferença. Influenciar o mundo. Não ser influenciado pelo mundo. Não ser influenciado pelo mundo. Mas influenciar o mundo. É simples. É muito simples. Percebe? Porque Cristo fala que o reino dos céus é para as criancinhas. Porque é simples. Não tem que explicar de forma complicada nada para uma criança. Ela não vai entender. É simples. Queda. Deus providenciou. Estamos num período. Vai ser restaurado. É isso. Qualquer criança entende. Qualquer criança entende. Inclusive aqueles grandes com coração de criança. Sem malícia. Sem dificuldade. Sem egocentrismo. Sem querer fazer. Mas se deixando. Se colocando na posição de cooperador. Para fazer em cooperação. Nada sozinho. Nunca sozinho. No mínimo, como Espírito Santo, no mínimo. Mas nós somos igreja, somos membros. Membros. Vivemos em comunhão. Praticamos em comunhão. É simples demais. Queda, período de dificuldade, restauração. Restauração. No Antigo Testamento, alguns tipos, alguns exemplos de como seria. Plenitude do tempo. Cristo veio e cumpriu. Agora é experimentar. Até Cristo, para melhorar na Bíblia, até Cristo, as histórias que se contam, até Cristo, é história de preservando uma linhagem para que Cristo nascesse. Vai e volta, a história é essa. Até Cristo, todas as batalhas, todas as lutas, todas as dificuldades, é Deus preservando uma família, uma nação, um povo, de onde nasceria o filho da mulher, Israel. Israel nasceu Cristo, cumpriu a lei, cumpriu as promessas. É, mas irmão João, e agora, depois de Cristo? Igreja, divulgar a palavra, divulgar a simplicidade. A nós foi dado a incumbência de divulgar esta simplicidade, mas responsável, mas simplicidade. A nós foi dado como igreja essa responsabilidade, depois da plenitude, o momento exato, a hora certa, o local correto para que Cristo viesse. A partir da igreja, nós, função, obrigação, pregar essa verdade simples. Mas tem gente que complica, tem gente que em vez de trazer afasta com umas histórias complicadas, umas histórias que não está na Bíblia. A Bíblia fala: aceita Jesus Cristo primeiro, aceita o sacrifício de Cristo primeiro. Pronto, aceitou? Aceitou. Agora deixa com Ele, Ele vai mudar você, Ele vai fazer a transformação, Ele vai falar com você. Mas de que jeito que Ele vai falar comigo? No templo, na igreja, através do pastor, nos ministérios, e principalmente na palavra dEle. Na palavra dEle. É simples demais. É simples. Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. A gente, há pessoas que pregam dificuldade. Não tem dificuldade, amado. Não existe dificuldade. É para criança. Você tem que ser criança. Você não pode ter malícia. Você tem que confiar. É confiar. Primeiro confia. Primeiro tem fé. Primeiro acredita. Depois acontece. Não é o inverso. Não é o inverso. Não é acontecer para depois crer. Não. Primeiro é crer. Confiar. Esperar. Porque vai acontecer. Está escrito. Está escrito. Tudo que foi escrito aconteceu. E tudo que está escrito vai acontecer. Vai acontecer. É preciso que tenhamos o coração de criança. É preciso que mudemos a nossa chave de leitura do mundo, chave de leitura desse templo. Não é hotel. Você não está no hotel. Você não está no hotel. Vai ter dia bom, vai ter dia ruim. Ele falou. Ele falou. No mundo tereis aflição. Então, velho, aguenta. É isso. Vai ter dia bom e vai ter dia ruim. Por quê? O paraíso perdido. Deus falou. O trabalho hoje vai dar canseira. Vai nascer fruto, mas também vai nascer espinho. Tem canseira. Ah, você da igreja que não mudou nada. Ah, não, não mudou mesmo. Você não entendeu? Você não entendeu? Você tem que entender que esse período é de dificuldade, sim. Mas o Espírito Santo do Senhor está conosco para nos ajudar a passar por essa dificuldade, para nos fortalecer durante essa dificuldade, para que nós de alguma forma aprendamos alguma coisa. Mas virá o tempo do hotel 5 estrelas. Creia nisso. Vai chegar o momento. Para encerrar, capítulo 20 e 19, desculpa, versículo 19 e versículo 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ele está dizendo aqui, amados, que você é escravo de Deus. Ele está dizendo aqui que o seu corpo hoje é propriedade de Deus, sempre foi, mas está deixando mais claro que aqui o seu corpo é propriedade de Deus, e ele está afirmando que o Espírito Santo habita dentro de você. Não há dúvida, ele está afirmando: o Espírito habita dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de todo aquele que aceitou Cristo. O Espírito Santo está dentro de todo aquele que aceitou Cristo. Mas, irmão, eu quero ter uma experiência maior. Ora para Deus, se relaciona com o Espírito. se relaciona com o Espírito, você vai ter uma experiência melhor, vai ter uma experiência maior. Mas saiba que não precisa arrepiar, saiba que não precisa ver estrelinha, porque é simples as coisas com Deus. Prosseguindo: porque foste comprado por um bom preço. Qual foi o preço? A morte injusta de Cristo. Cristo, Cordeiro sem nenhum pecado, sem nenhuma mácula, morreu por mim, pecador. Já pensou isso? Cristo morreu por mim, pecador, e por você. E por você também. Romanos 3:23 fala que todos pecamos. Então morreu por todos. Ele não tinha pecado. O preço foi caro. Se o preço foi caro, é porque o produto é barato? Você é precioso para Deus, amado. Deus, você é precioso demais para Deus, acredita nisso. Se você não fosse precioso, Ele não mandaria o filho. Se você não fosse precioso, o preço não seria tão alto. É possível você entender isso ou é difícil? Se eu desenhar, não precisa, é simples. Se foi caro, é porque você custa muito. Se foi caro, é porque você tem valor. Deus olha para cada um de nós e vê com alegria que nós temos valor para Deus. Nós temos valor para Deus. Nós vamos ver Deus face a face. Nós vamos morar no céu. Mas por enquanto, nós estamos entre Gênesis 3 e Apocalipse 20. Não é hotel. Não é hotel, é cadeia. É penitenciária, local de penitência, local de reconhecer que é pecador, local de reconhecer que errou. O texto diz ainda: para que nós glorifiquemos, pois, a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, espírito em minúsculo aqui, os quais pertencem a Deus. Essa é a boa notícia. Esta é a boa notícia. Isso vai ser. Se o nosso corpo, se o nosso espírito pertence a Deus, Ele vai nos colocar no lugar. Bom, Ele está preparando algo bom. Ele quer o melhor para nós. Amanhã é segunda. Estamos com uma vida intensa. Mas haverá um dia em que nós veremos Cristo face a face. Nós vamos morar no céu. Não há notícia melhor. Não existe notícia melhor. Nós vamos morar no céu. Aqui, 110, 120 anos. No máximo, no máximo, no céu, a eternidade. Nós vamos passar a eternidade com Deus. Essa é a esperança que deve manter viva no coração de cada crente. Esta é a confiança que tem que manter viva no coração de cada cristão. É isso que Deus prometeu. E tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Curva sua cabeça. Vamos orar a Deus. Deus, eu estou muito feliz pela oportunidade que o Senhor me deu de falar a teu respeito, Pai. Eu estou agradecido pelas bênçãos já derramadas sobre esse povo. Obrigado pelos milagres, obrigado pela bênção sobre cada vida de cada irmão. Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa estar cada dia mais nos capacitando, Pai amado, para resistir, pois os dias são maus, Pai. Fortaleça-nos, ó Santo Espírito, se conosco, ajuda-nos para que nós possamos um dia, lá na eternidade futura, estar com o Senhor. Pai, agradeço pelo culto, agradeço pelas orações, agradeço porque o Senhor falou ao meu coração. É a oração que eu faço, sincera, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, Deus.